Jet 5717, passar 140, chame Recife em 13325, alterna 1288. 3325, 248? 1288. 3325, 288, 5717. Índia Papa Oscar. É. O vento agora vai cabeceira 10 a 200 graus com 3 nós. Vai desejar decolada 17 da 35. Alguém que vive informando o tempo do reboque no dia 21. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Alfim Vitor. Índia Papa Oscar, pronto, cópia. Índia Papa Oscar, Paulo Afonso, nível 090, autorizado, via uísque 1, decola da pistão no 7 com curva à esquerda, saída lotar. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5122, Índia Papa Oscar. Papa Oscar, correto, chame pronto para acionamento, confirmando, está autorizado acionamento de intertaxi, já Papa Oscar. Objeto 5898, passa nível 160, chame o centro em 13325, alterna 1288. 13325, alterna 1288, WebJet 5898, um bom dia, bom serviço. Bom dia. Whisky Jet Fox, pronto para ingresso. Gate 3, autorizado. Whisky Jet Fox. Positivo, senhor. Flores Salvador, bom dia. Gol 1804, entra Fox Track. 804, bom dia, chegada aí, pit, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-4. Chegada aí, pit, desce 4 mil, comunicador, 1-804. Nível 360, autorizado, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída gole, eval, após eval, bridge, upper Zulu, 1-6, faz direto com fins. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5-1-3-5, tá 3-2-0-1. Os 2-0-1 correto, chame pronto para pushback selamento. Salvador, Rio 5973, Buenos Dias 230, 150 para o AD Care. Boa informação. Rio 5973, bom dia. Chegada Care, desse mantenha 3.000 pés, 1014 ajuste. 3.000 pés, ajustado 1014, é o Rio. Para o táxi LGS 508, com 7:30 a bordo, 5 horas, alterna galera. 5808, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28. Chame pronto, ajuste no 0, 14. Juliette Alfa, no ponto de espera, 18, chamará o 508. Juliette, qual que você reporta finalizado? Tem um bom dia. Sim, bom dia. O Rio solicita um desvio à direita, pode ser? Qual a proa que vai manter e quantas milhas? Proa 80, mais ou menos 20 milhas. Está livre desvio, Rio 5973. Ok, após o desvio eu estaria a seu dispor para os vetores de aproximação. Que após o desvio eu vou ir direto USA, Rio 5973. Ok, após o desvio USA. Voo 804, desse mantenha 2.000 pés, ajuste 10, 14, forme localizador, livre LS. Descendo 2014, autorizado, vão reportar no localizador. Voo 804. 5973, após o desvio de forma controle, vai ser necessário vetoração para o sequenciamento final da 28, ok? Excelente, ainda estamos aqui dentro de uma formaçãozinha. Ok, informe no término. Tocar mais, acho que acredito, 10 milhas e aí estaríamos em condições. Gente. Teria condições de vetor. Operação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limite ao localizador. 020 sendo o localizador limite. Rio 5973, complete curva à esquerda, na proa 330 para o localizador. 7330 para o localizador, no Rio 5973. Salvador, bom dia, Gol 607. 607, bom dia, chegada a Ipite, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1014, Gol 607. 3 mil na Ipite com 1014. Controle Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, Ciências, sim, informação Fox. Sideral 9970, bom dia, chegada CARI, desse mantenha 4 mil pés, 1014, ajuste. 4.104. Sou localizador e o glide, gol no 804. 04, complete final ILS, torre 118.6. Torre 18.6, bom dia. Bom dia. O meu signal 113, mantém a proa 330. Chamativo, autorizado ILS, informe estabilizado, Rio 5973. Camarada estabilizado, signal 73. Fazer de desvio para a proa 35, para o sideral 9970. Jet 5808, decolos 36, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1804. 1804, livre pouso pista, mantém aproximação, reporte visual com o campo, perto estima de 800 pés, sobre o campo chuva moderada, pista molhada e escorregadia. Ok, gente. Reportar quando se coloca 22. 804. Houston e Hotel 3201 para pós-pensionamento, sul 20. Autorizado, chama para o táxi, então 3201. Livre pós-pensionamento, 3201. Autorizador aguardando o flight 5973. P5973, vai passar o ZAN, complete final ILS, chame a torre 11186. 11186, muito obrigado, hein? Obrigado pelo retorno. Nada, bom pouso. Obrigado. Salvador, muito bom. Boa noite. 715, bom dia, chegada a IPIT, desse mantém a 5 mil pés, ajuste 1014. A possibilidade de estar em X2, X2, X2. Afirmativo, aguarde o X-Ray, o voo 975. X-Ray, obrigado, 975. Das condições, 5973. A distância de tráfego? Avistou 800 pés, o voo 1804. 1804, livre pouso, vento 250 graus com 4 nós. Livre pouso, voo 1804. Controle web 5808, faz conta. Ainda na frequência da torre, o 5808. Bom dia. Bom dia, saída Elefa, suba ao 340, vigilância. 34, vigilância. O 5-0, pode ir para Elefa? Prezado, direto Elefa. Obrigado. Ao término do pushback, chame o Solen 1219 para o início do táxi. 219, obrigado. Seu plano foi para que horário, Foto Lima? 7h30, só um instantinho, por favor. Salvador, 97, bom dia, chegada a IPIT, desse mantém ao 060, vigilância. Baixar travado, o Rio 5973. Rio 5973, mantém aproximação, guarde pista livre. Mantém aproximação. 1804, solo ao 40, livrando a direita, a esquerda, confirmando. Chame o solo em 121, decimal 9. 219, 1804. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Alô, Romeu Alfa, Índia Bravo. Está cruzando 260, descida para o 150. Gente, informação boa. Só Romeu Alfa, Índia Bravo, chegada a CARI, desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1094. Comi 14 para 4 mil pés, a chegada a CARI, o Alfa, Índia Bravo. 607 efetuou desvios, confirme. Efetuou uma pequena formação, já está retornando em pitch. Gente, vou ir usar, forme localizador. Aguardo o ZAN, vai informar o localizador. Sideral 9970 vai manter essa proa por umas quantas milhas? 6300. Fala, bom dia, 1804, liberando a sua escuta. 1804, mantém a posição antes da Juliette, 1804. Vai manter, 1804. 3201, autorizado início de táxi. Prossiga seu táxi via pátio 3. Você vai ingressar... via parte 3, posteriormente Kilo, Alfa, ponto de espera 28, torre 118, meia dúzia, TAM 3201. Gente, parte 13, após taxi em quilo, alfa, ponto de espera da 28, torre 18, meia dúzia, TAM 3201. Correto. Quanto que vai demorar mais? Taxi 70, inicia a redução 2109 mais. Reduzindo 2109, geral. E solo aos 4-2, solo 1-2-1, decimal 9. 2 Fox Trot Lima, solo. Ok, foi checado com a S, eles estão retransmitindo o seu plano, ok? Eu vou tentar agilizar ele o mais rápido possível, então logo ele chega ao PLN. Índia Papa Oscar, confirme a solicitação 2. 5-0, chame o centro em 13325, alterna 1288. 13325288, bom dia. Bom dia. Agora a gente está com um sequenciamento muito grande para pouso na 28. Teria condições de decolar da 35? Gente, então, a saída será da... decolagem será da 35 com a saída lotada, o Índia Papa Oscar. O tráfego só ingresse via Juliette para o portal número 8, 1804. Após a nave da TAM, Juliette para o 8, 1804. Resolvo, 607. 607, livre LS, torre 118.6. 118.6, bom dia. Bom dia. 3, fique atento ao sinalizador naquele pátio para estacionamento, 5973. Salvador e Alfa, quebrado? Sandia Bravo, prossiga. É, o senhor teria nosso número na próxima hora, então? Número 4. Afirmativo, com o número 4, mandou de próximo Alfa, quebrado. O Sideral 9970 desça para 2000, ajuste 1014. Tem condições de interceptar o localizador nessa proa? Negativo, 2014. Tem condições. Sim, foi intercept e forma estabilizada. Sobre o campo, agora chuva leve. Pista molhada e escorregadia. Gente, o Gol 607 vai botar a visão. Luiz Fox Trot Lima, pronto, cópia. Conquista uma centena. Decola no 7 com curva direita, saída Gol Leval após DCT. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6. Seu código transponder 5146, Whisky Fox Trot Lima. Gol no 897, redução 2109. 210, acionamento, reporte táxi Fox Lima. Avistou com 750. Volo 607, livre pouso, vento 250 graus, 4 nós. Pista molhada. Livre pouso, gol 607. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação é hotel nível 360 Guarulhos. 360 Guarulhos, chame só em 121, deixa 9 para cópia. 73, prossiga. Ponto parado, eu tenho que fazer a volta. Bom dia, TAM 3171, informação hotel nível 360 Guarulhos. Gente, aguarde cópia 3171. 5973, informaria o fiscal de parte no parte 37. Bom, faz uma magistrada, o fiscal está com a casa de trabalho para o lado, pagar as músicas que estão com a sua lente, o que está com a sua lente, o que está com a sua lente, o que está com a sua lente. as luzes de quem, de alguma viatura que está causando essa restrição, confirma. Os tratores que vão para o outro lado aqui, está tudo para o centro, na nossa visão, não temos visão de suspensão de carro. Ah, ok, então. Deve estar fiscando. Eu vou informar lá ao pessoal do sol lá de parte do Bate 3. Muito obrigado, viu? Gol no 897, continue descida para 4.000, ajuste 1.014. 4.014, 897. Federal 9970 já estabilizado? Afirmativo, em LS. Complete final em LS, torre 118.6. 118.6, obrigado. Torre de Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Bom dia, Sideral 9970, mantém aproximação, reporte visual com o campo, teto estimado em 700 pés, sobre o campo chuva leve, pista molhada e escorregadia. Afirmativo, ciente. Solo Salvador, bom dia, Gomes 07, você escuta. 201, ponto de espera da 28. Plano 3201, não mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 3201. Juliette Meia, 17. São 700 pés, o Sideral. Sideral 9970, livre pouso, vento 260 graus, com meia dúzia de nós. Afirmativo. Manter essa proa por umas quantas milhas? Desde a parte inicial, retorno à direita. Bom, fica bravo. Solicita a preparação final, fica bravo. Ok, curva à direita na proa 050, limite ao localizador. Afirmativo, curva à direita 050, limite ao localizador, bom, fica bravo. Gol no 897, vetou para sequenciamento.